muitos lugares por onde ele andou. Terras, rios e mares tocou naquele caminho que o cego esperou. No poço em Samaria passou, na aldeia de leprosos amigos achou, uma irmã os consolou. Na árvore um homem de longe ele avistou, e em sua casa Deus e Senhor hoje passa aqui. A nossa história também quer tocar, com a mesma força e poder incansável amor que procura. Transforma quem encontrar. Almir Alencar. Hoje minha vida, onde eu estive, ele continua a passar incansavelmente, insiste em me visitar, em meu coração quer ficar. Mesmo Deus e Senhor hoje passa aqui. Nossa história também quer tocar, com a mesma força e poder incansável amor que procura quem transformar, que transforma. Esse mesmo Deus que encontrou a tantos, quer hoje nos encontrar também. O mesmo Deus e Senhor hoje passa aqui. A nossa história também quer tocar, com a mesma força e poder incansável. Transforma quem encontrar. Que possa transformar a muitos nessa noite. Que possa fazer com eles o mesmo que fez conosco. Nos retirar de nossa indigência. Nos fazer acreditar que ainda temos jeito. Que não somos um caso perdido. Deus enxerga a pérola preciosa que existe em cada um de nós, que não há erro ou pecado que possa retirar da nossa vida. Camila Lingar.